Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, a invadir as ondas da Universitária, emissão número 296, e hoje damos por concluída a conversa que iniciou a semana passada. Não é assim, António? É a conclusão, a segunda parte da entrevista a Alfredo Cunha, o grande fotógrafo, aquele que nos é capaz de reavivar a memória de um tempo de liberdade, um tempo de transição entre a ditadura e a democracia. Há lá fotografias que acabaram por ser o depósito ou aquilo que é aqueles ícones, mais do que um ícone, é um símbolo verdadeiro de momentos dramáticos, de momentos de fronteira, de momentos de passagem, em que não se sabia para que lado é que o poder político em Portugal iria ou não abraçar a liberdade. Mas também neste álbum A Cortina dos Dias, editado pela Porto Editora, Alfredo Cunha mostra outros tempos, outros conflitos, outros dramas, outras vivências e aquilo que é o cotidiano das gentes e das pessoas. Braga, a nossa Braga, a nossa cidade de Braga, está lá muito bem representada com muita arte, muita sensibilidade, mas também está o Porto, também está o Iraque, Moçambique, como dissemos, o Portugal do antes do 25 de Abril, com as suas tragédias, com os seus dramas também, com as angústias de um futuro que não se sabia de que lado e de que forma as pessoas iriam conseguir enfrentar a adversidade, nomeadamente aquelas tragédias que ensombraram, por exemplo, o Val do Tejo. São 4 décadas, são 42 anos de grandes fotografias, mas mais do que isso, são 42 anos de um livro que, mais do que arte, é aquilo que servirá no futuro para reavivar, nos reconhecermos nos espaços e nos tempos até chegar ao Portugal de 2013. Boa noite e melhores leituras. Alfredo Cunha começou a sua carreira profissional ligada à publicidade e à fotografia comercial em 1970. Como repórter fotográfico, começou no Notícias da Amadora em 1971. Posteriormente, colaborou com o Século e o Século Ilustrado, a agência noticiosa portuguesa, a ANOP, e as agências Notícias de Portugal e Lusa. Foi fotógrafo oficial do Presidente da República, Ramalho Eanes, entre 1976 e 1978, e posteriormente também de Mário Soares, cargo que exerceu até 1996, altura em que recebeu a comenda da Ordem do Infante Dom Henrique. Foi editor de fotografia do Jornal Público e posteriormente do grupo Edipress. Em 2002, colaborou com Ana Sousa Dias no programa Por Outro Lado, da RTP2. Entre 2003 e 2012, foi editor fotográfico do Jornal de Notícias e diretor de fotografia da agência Global Imagens. Atualmente trabalha como freelancer e desenvolve vários projetos editoriais. É autor de Na Estrada com Soares e Cuidado com as Crianças, ambas as edições da Dom Quixote, e mais recentemente A Cortina dos Dias, uma edição da Porto Editora. Até que ponto, e isto continua uma espécie de um espectador comum, até que ponto é que faz sentido, independentemente do gosto que tenhamos ou não, e olhando para os grandes jornais que servem da fotografia, mesmo jornais portugueses que são públicos, o Expresso, o Público, o Diário de Notícias e os outros, não temos uma grande tradição de imprensa ligada à fotografia. Grande parte dos jornalistas, ou fotojornalistas, trabalham, salvo uma ou outra tentativa que não funcionou em Portugal, mas vamos a um caso concreto. Até que ponto é que é admissível, ou por outra, não cai numa espécie de um indiferentismo, ou uma espécie de distância, ou pouco impacto que a fotografia possa ter, por exemplo, trabalhos publicados na Parrimates, por exemplo, que aparece ao lado do glamour das festas do jet set francês ou francófono? Até que ponto é que muita da fotografia, que é, porque o objetivo, por exemplo, dessa revista, dessa News Magazine francesa, é trazer reportagens ou fotojornalismo junto com fé divers. Não há aí uma espécie de uma promiscuidade, uma espécie de uma banalização da fotografia, por mais forte o impacto que ela possa ter? É um caso que me ocorre, como há outros. Sim, mas é uma questão que hoje já não é muito importante, porque hoje existe já a imprensa cor-de-rosa, já há uma imprensa própria para esse tipo, para aquilo que nós vamos chamemos-lhe para as banalidades e para as frivolidades. Mais interessante é a questão da tradição da fotografia nos jornais portugueses. A fotografia, tradicionalmente, sempre foi maltratada nos jornais portugueses. Eu tive a sorte de trabalhar nos dois jornais que melhor trataram a fotografia, que era o Jornal O Século e o Jornal O Público, do qual fui fundador e fui primeiro editor de fotografia. Curiosamente, eu tenho uma teoria. A expansão destes jornais e o grande impacto que estes jornais têm dá-se precisamente pela fotografia. Pela força da fotografia. Pela qualidade e pela originalidade da fotografia. O Público, vou-me referir, pronto, no Século a coisa já estava estabelecida, era assim, mas no Público, que surge quando foi há um marasmo... Foi feito de raiz. Estava um marasmo total na imprensa portuguesa, não é? E o Público surge e tem um impacto brutal. É uma aposta muito grande do engenheiro Belmiro de Azevedo, que eu considero ainda hoje o maior sindicalista, porque provocou aumentos de vencimento de 100% e 200% de um dia para o outro na imprensa. Os jornalistas nunca ganharam tão bem como nesses anos. E obrigou a mudanças no Diário de Notícias, no Expresso. Houve uma movimentação louca na imprensa. E, curiosamente, quando se abandona esse modelo de fotografia e se começa a privilegiar o grafismo espanhol, somos invadidos pelos gráficos espanhóis, os jornais tornam-se todos iguais e começam a baixar as tiragens e é uma coisa inexplicável. E eu defendo que os jornais poderão-se salvar alguns, passando exatamente pela imagem e pela utilização da fotografia, mas de qualidade. O Alfredo Cunha, quando chega aos jornais, se não estou muito enganado, com 17 anos. Ao jornal com 18, 18 propriamente. Anos. Ia fazer 18... Sim, tinha 17 na transição, 17, 18 anos. E vai para o Século e ao Século Ilustrado. O Século Ilustrado era o sítio mais importante da fotografia. Da fotografia, porque era um semanário que fez parte da mesma imprensa do Século. Era uma espécie como hoje a Visão, provavelmente. Não, eu explico. O Século era um grupo, como deve ser um grupo de comunicação social. Tinha um jornal diário. Tinha uma revista feminina, que era Modas e Bordados. Tinha uma revista política, que era A Vida Mundial. Tinha um magazine, que era O Século Ilustrado. E tinha uma revista de cinema, que era O Cinéfilo. E ainda tinha um suplemento infantil, que era O Pim Pam Pum. Tinha instalações próprias, tinha património. E era detentor da Colónia Balneária Infantil do Século, que hoje é a Fundação O Século. Era uma empresa muito bem estruturada. Ah, esqueci-me que tinha uma distribuidora própria e impressão própria. Era um mundo. Os jornais à época, tu era parte... Nenhum jornal tinha essa estrutura. Não tinha nem... Não. Os jornais tinham impressão própria, tinham as suas tipografias, tinham... Mas esta superestrutura... Ah, e esqueci-me ainda de outra coisa. E tinha uma editora, que era Editorial O Século. Sim. Isso ainda... Por conseguinte, veja o que isto representava do ponto de vista empresarial, o quanto à frente estávamos. Mas o Alfredo Cunha chega a este jornal, encontra uma jornalista de créditos firmados como a Maria Antónia Pala, mas tem uma tradição de fotografia do mesmo jornal. Se também não estou muito equivocado, uma das figuras da fotografia alocadas nos jornais, o Eduardo Gageiro... Sim, era uma grande influência. Era a grande influência... Neste jornal e não só no país era um fotógrafo que marcou uma geração. A minha geração é marcada pela fotografia do trabalho de Eduardo Gageiro. E muita da minha fotografia a influência é nítida. Mas depois aparece o Alfredo Cunha e aparece também, se me estou muito enganado, o Rui Ochoa e outro tipo de fotógrafos isso a trabalhar. Estamos a falar no início dos anos 70. Mas isto é uma linha... E depois há os fotógrafos que aparecem depois de 25 de Abril. Depois de 25 de Abril. Mas é possível, e a pergunta é, ou pelo menos o interesse em saber e perceber um pouco isto, antes de chegarmos, de facto, ao tempo primordial, ou aquele grande tempo que fez, de facto, do Alfredo Cunha, um dos grandes fotógrafos a ser seguido muito atentamente, mas é possível dizer que Alfredo Gageiro, Alfredo Cunha e Rui Ochoa, há uma linha, não de continuidade, mas há uma linha de percepção da importância e da valorização da fotografia no jornal. Há esta, se quisermos, este modus de operandi a partir da fotografia como valorização do trabalho. Existe, de facto, podemos estabelecer um fio condutor. O Gageiro, de facto, rompe com uma tradição que havia nos jornais portugueses, que era uma coisa que era... que nós chamávamos... Nós, os mais novos, chamávamos a máfia, que era uma superestrutura de dois ou três fotógrafos que davam as mesmas fotografias para os jornais todos. E então eram dois ou três fotógrafos, tinham vários ordenados e pagavam miseravelmente aos colaboradores. Pronto, isto foi um tempo. O Gageiro teve a capacidade de romper com isso e foi muito importante. E teve a capacidade de publicar aquilo que eu considero um dos grandes livros de fotografia da história da fotografia portuguesa, que é O Gente, que juntamente com o livro Lisboa, Cidade Alegre, ou Triste e Alegre, eu nunca sei a ordem. Bom, são dois grandes livros de fotografia, mas para mim o que teve mais influência em mim ainda foi O Gente, do Gageiro, que é de facto um grande livro que eu acho que deveria ser reeditado. Depois há essa... Ele nunca quis assumir cargos de chefia, queria apenas fazer, fotografar, mas ele também não precisava, porque a autoridade dele era reconhecida mesmo como sem precisar de cargos de chefia. Depois há a transição, depois eu entro nessa sequência, não é? Na sequência da saída do Augusto Cabrita, que sai do Século Ilustrado, onde também trabalhava, para se dedicar única e exclusivamente à televisão e ao cinema. E depois nós estamos ali a tentar fazer coisas até ao 25 de Abril. Quando se dá o 25 de Abril, então aí sim há uma explosão de fotografia e de facto. Mas as editorias de fotografia só chegam nos anos 90. Repare que passam-se 20 anos, acontece muita coisa na fotografia, acontece a revolução, acontece imensa coisa, mas o estado de maioridade da fotografia na imprensa com o público. Com o público, com o surgimento deste jornal diário em Portugal. Exato. Aí, de facto, e aí sim, depois, então sim, o Ochoa torna-se o editor do Expresso. Do Expresso, onde desenvolve um trabalho fantástico também, onde há uma equipa de fotógrafos também a ter em conta, que é o caso do António Pedro Ferreira, do Ochoa, do Luís Carvalho, de Jorge Simão e outros que agora não me lembro e a quem peço desculpa por omitir. Thank you. Mas vamos àquela grande fotografia. Aquela fotografia do 25 de Abril, já. Já era 25 manhã. De Abril, sempre. Sempre. No 25 de Abril, na Praça do Comércio, se não estou muito enganado. Não, esse, qual, não sei qual é que se refere. Vou referir três fotografias. Vou referir então, a fotografia do Marcelo Caetano na PIDE, e o soldado da Marinha, o marinheiro, a fumar um cigarro descontraídamente, o fim dos tempos, o fim de um tempo, que dava até para acender o cigarro e fumá-lo também, como dizia o Essa, pensativamente. Depois as fotografias no Largo do Carmo, com o retrato de Salgueiro Maia. E depois os soldados na Avenida da Liberdade e, portanto, todas as zonas circundantes ao Terreiro do Paço, como quase a afirmação e a consecução definitiva da transformação do regime político de uma ditadura numa nova época que não se sabia muito bem no que iríamos ter. Mas quando capta, e a minha pergunta, quando tira aquela fotografia ao Salgueiro Maia, percebe-se ali que, de facto, há qualquer coisa... Portanto, a fotografia é exatamente isto. Vou ver se consigo ser claro a transmitir a ideia... Se que quiser, eu posso lhe facilitar... Diga. Posso lhe facilitar o seu raciocínio. É o seguinte. A relação... Eu sei que me vai falar da fotografia do Carmo e do retrato de Salgueiro Maia, para o qual o Vicente Jorge Silva escreveu um texto belíssimo chamado Os Olhos do Capitão. Mas eu vou voltar atrás. Há uma foto em que se vê um carro da polícia, está um agente da polícia a fazer continência ao Salgueiro Maia. Sim, nem mais. E está o Salgueiro Maia a olhar para mim com um ar zangado, de metralhadora na mão. Sim, também. E esse foi o momento em que eu conheci o Salgueiro Maia. E esse foi o momento em que o regime se submeteu à nova... Porque a polícia... aquela fotografia é carregada de simbolismo. Claro. Porque a polícia apresenta-se, meu capitão, dá licença, é para me pôr às ordens, é o que lhe diz a polícia. E o Salgueiro Maia mal ouve o polícia e diz, está bem, ponha o carro ali e não sei o quê. E depois aponta para mim e diz-me, é para você que está aí escondido, ponha-se bem visível, porque senão ainda apanha um tiro. É assim, se você é contra esta situação em que vivemos, então esteja aqui connosco, que nós queremos deitar abaixo o regime. Se é pelo regime, olha, vá para o outro lado, que eles estão ali do outro lado. Lá além daquela banda. E eu percebi logo quem é que mandava. Pronto, e depois, a partir daí, tudo se passou com normalidade. Depois, a segunda foto ao que refere é já no meio da tarde, no carro, eu estou a fotografar, e o Salgueiro Maia olha para mim. Estou a fotografar um metro dele, provavelmente. Sim, sensivelmente. Um metro e meio. Dois no máximo. E ele olha para mim e faz... Não é bem um sorriso, é uma expressão enigmática. Que é isso que eu quero lá chegar, é isso. E eu... Aí nós já éramos amigos. Porque já havia uma cumplicidade. E ele estava-me a dizer, estás a ver, pá, que fizeste bem em vir atrás de mim. E eu, na minha cabeça, estava de facto... Porque havia majores, havia coronéis, havia tenentes coronéis. Alferes, mas aquele... Havia tudo. Mas aquele era aquele, o verdadeiro, o líder da... Era quem mandava. Era o vértice da se quisermos... Da pirâmide. Da pirâmide que assentava ali. E eu fiz bem, de facto, em segui-lo. Mas a minha questão não é essa. A minha questão é essa, e foi importante para precisar, mas a minha questão é uma outra, que é mais ou menos isto. Até que ponto é que o trabalho do fotógrafo, e é aquilo que me interessa mais também perceber um pouco, passados estes anos todos, passado o tempo todo, e a minha leitura é feita com estes anos todos em cima, revendo novamente no seu livro essa fotografia do Salgueiro Maia. Até que ponto, a meio da tarde, depois da Revolução, de facto, já estar quase triunfante, triunfou mesmo àquela hora, não havia grandes dúvidas sobre isso, apesar de um estrebuchar o outro na António Maria Cardoso, na sede da PIDE. Mas continua a estrebuchar ainda hoje, continua a estrebuchar. Mas o que é que acontece? aquele captar daquele olhar daquele homem, percebeu-se ali, ou o Alfredo Cunha, como fotógrafo, como artista, se quisermos, porque agora aqui já é a dimensão da fotografia como arte. Até que ponto, naquele momento dramático, do momento de fim de linha, o momento de passar o Rubicão, não sem retorno, aquele captar daquele olhar daquele homem foi exatamente sempre aquele homem até morrer. Ou seja, um homem que só respondia perante o seu dever moral, ético e político, sem qualquer tipo de, vamos lá, de manobras subreptícias que depois acabaram por aparecer à posteriori, que aparecem sempre em todas as revoluções, mas aquele homem, de facto, era uma figura, vamos lá, quase um pouco, se quisermos, desprendida, quase um homem que estava ali com a generosidade toda, porque percebia que os tempos tinham acabado e era preciso dar início a um outro tempo. E o seu trabalho como fotógrafo foi exatamente captar a alma daquele homem, a sensibilidade inteira daquele homem que estava ali para mudar um tempo e fazer-nos dar-nos um outro tempo, que é a liberdade e a democracia. Teve a percepção que esta sua fotografia pode ter este valor de simbologia? Na altura não. Porque teve. Não havia na engano altura nenhum na transparência daquele homem, daí a tal cortina dos dias, quando se entra de um lado para o outro, percebe aquilo que... Eu percebo, é assim, será pretencioso da minha parte estar a dizer. Sim, que eu percebi claro, isso claro, na claro, altura. Claro. Com o tempo tenho cada vez mais percebido. Quer dizer, há uma coisa que eu entendi, não é? E houve ali um momento mágico, um momento de serenidade, em que parece que tudo parou. Há ali uma bolha de... Exato. Há ali um congelamento e eu fiz a foto. Pronto. Isso eu senti. Uhum. E senti... Repare, eu tinha 20 anos. Ele tinha 28. Nós, no fundo, éramos praticamente da mesma geração. Não é? E, se bem que ele já tinha uma experiência de guerra. De guerra, no outro. Eu tinha outras experiências, não de guerra, mas uhum. complicadas. Por acaso, também já tinha estado na guerra colonial, não como na guerra, mas a fotografar. A fotografar. Com bastantes limitações, mas pronto. E houve ali uma compreensão mútua, houve ali um momento perfeito. É assim, todos nós temos o nosso dia perfeito. O nosso... Eu tive... Aquele é o meu momento perfeito. E... Tudo o que era medos, receios, dúvidas, desapareceram instantaneamente e ficou aquela fotografia. A recordação... E é, repara, é fantástico uma pessoa ter um sonho e poder vivê-lo. Uhum. E poder vivê-lo e poder, ainda por cima, ter documentos visíveis de que o viveu. Estar lá no... Eu vou-lhe contar uma história que se passou com a minha filha. A minha filha mais velha andava na escola, aqui em Braga, numa escola, e disse ao pai, sabes, eu falo às minhas colegas do 25 de Abril, e digo que tu estiveste lá, e eles dizem, isso é impossível, esses já morreram todos. Pai, tu tens que ir lá à escola, e tens que lá ir contar a história, e não sei o quê. E eu disse, então vamos fazer melhor. Eu vou-te dar um livro, uhum. e dei-lhe um livro que eu fiz com o Adelino Gomes, também, quando foi dos 20 anos, e ela levou. E então os miúdos todos viram e fizeram uma aula sobre o 25 de Abril, e há desenhos. E passaram a acreditar que eu estive no 25 de Abril. De facto, no 25 de Abril. Não é? Uhum. Porque, quer dizer, convém... Pronto, ok, nós estivemos lá, mas se tivermos provas disso, uhum. não é? Se tivermos provas disso... Uhum. E este livro, acima de tudo, é uma prova de que eu estive naqueles sítios. Uhum. Estive lá, vi nascer países, vi morrer gente, uhum. vi nascer gente, vi cair o fascismo, vi cair o comunismo, uhum. vi cair o colonialismo, não é? Uhum. E espero ver cair o capitalismo. sonho da terra assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada, nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui, que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Com licença quero passar, tenho pressa de viver. Com licença, que a vida é água a correr. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Minha barca aparelhada solta o pano rumo ao norte. Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada. Não há ventos que não prestem, nem marés que não convenham, nem forças que me molestem, correntes que me detenham. Quero eu e a natureza, que a natureza sou eu, e as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Com licença, que a barca se fez ao mar. Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar. Com licença, com rumo à estrela polar. Vamos a três fotografias, novamente, deste seu livro. A primeira, em Cascais, supõe-se num festival de jazz. A primeira mesmo. Supõe-se num dos festivais que ocorriam então em Cascais. Não sei se era o Festival de Jazz de Cascais, que teve Miles Davis ou outros convidados à época, mas serviam também já como contestação política e estética ao antigo regime. Muitas dessas manifestações musicais que lá aconteceram, no pavilhão, e é uma mulher de mão ao alto, como que a querer afirmar a sua identidade. Se quiser, eu digo o que é que ela estava a dizer. Não tenho a mínima ideia, por mais que, talvez amanhã, após um exercício demorado, talvez lá chegasse. Mas não, ela é difícil. Estava a gritar, estou aqui. Estava a dizer exatamente isso. Não, estava a dizer ao namorado que estava do outro lado. Talvez, mas estou aqui. Mas é um gesto de liberdade. Uhum. É uma personagem que se eleva da escuridão. Uhum. Não é? Pois é, essa. E o foco de luz, uhum, centra-se sobre ela. E só desaparece quando o namorado lá chega. Mas, portanto, o que interessa dizer é que primeiro temos esta mulher. E depois, muito bonita, por acaso. Por sinal. Depois temos a mulher da capa, com as duas crianças, e depois temos que é uma mulher, vamos lá, do intermédio da vida, na vida madura já, com duas filhas pequenas ao colo, duas bebés, não se sabe se são filhas ou não, de qualquer das formas. E depois temos a última mulher com uma focinha na mão, aqui no Minho Profundo, a tentar controlar um fogo, um incêndio na sua propriedade. Este sentimento que o Arlindo Cunha pretende Alfredo. Transmitir... Alfredo, desculpa, Arlindo Cruzes. Até que ponto é que este sentimento do Alfredo Cunha pretende dar uma espécie de Deus ex machina, ou seja, a vida é assim porque existem estas mulheres, a possibilidade de um elemento feminino que depois há aquela intensidade muito telúrica na Tunísia, quando tem aquelas quatro mulheres também perante um cenário de fim, início de vida, ou fim dos tempos, ou que fizemos olhar. Eu vou-lhe chamar a atenção para um pormenor muito curioso nessas fotografias que referiu. A fotografia que tem mais modernidade e que tem mais esteticamente mais moderna, uhum, digamos assim, é a mais antiga, uhum, que é de 1972, sim, a de Cascais. Uhum. A fotografia que nos remete para o passado é uma fotografia feita em 2007, uhum, em Paredes de Coura. Em Paredes de Coura. Que é uma mulher com uma foice, uhum, a tentar controlar um pequeno incêndio. Não é? E depois, a fotografia da Tunísia. Ah, desculpa, voltando atrás um pouco. A fotografia da mulher com os gêmeos, uhum, a pedir no Chiado, na Rua do Carmo. A pedir. É uma reportagem que eu fiz para a revista alemã Stern, uhum, sobre a fome em Portugal. Quando da intervenção do FMI, uhum, da outra vez. E foi uma grande reportagem e essa foto saiu na Stern, uhum, penso que é uma ou duas páginas. Uhum. E é uma fotografia que eu gostava bastante também. E é mesmo assim, apesar de tudo, mais do ponto de vista estético, mais moderna. Porque o seguinte, o tempo é uma coisa muito relativa. Uhum. Não é? Parece que existe uma camada de verniz, uhum, chamemos-lhe assim, neste caso uma camada de betão, e depois o país. Uma patina sobre... Aliás, uma das características principais das minhas fotografias é exatamente... Não haver muito poucos elementos, uhum, que a localizem no tempo. No tempo. Há temporalidade, a possibilidade de... Eu faço isso. Eu confesso que faço isso de uma forma deliberada. E quando quero marcar o tempo, utilizo fotos ou de automóveis, ou, uhum, de roupa, ou de... Uhum. Procuro referências muito... objetivas, com dados mesmo que estão lá. Mas aquela sua vontade, e voltamos àquela fotografia da Guerra Civil Espanhola, que há essa similitude entre muitas das suas fotografias e essa, que é o olhar e estar uma criança também sempre presente. O caso dessa fotografia espanhola é uma mãe que está a amamentar um filho. Sim. E o caso das suas fotografias e aquele olhar também da angústia de maternidade dessa mãe catalã e as suas fotografias com as mulheres com um olhar também muito intenso. Estabelece uma cumplicidade entre esse olhar e o olhar da máquina fotográfica, da objetiva. Há essa vontade ou há uma aceitação daquilo que o Alfredo Cunha está a pretender captar dessa realidade, tornando-a, vamos lá, viva aos... Ou nós participemos também desse tipo de vida ou vivência que nos está a pretender transmitir. A questão aí é outra. Eu sempre pretendi que as fotografias que eu faço, vou-me explicar melhor. Eu sempre pretendi que as pessoas me aceitassem enquanto fotógrafo. E sempre procurei a cumplicidade. Eu penso que é talvez a única característica que eu vejo que vejo que há uma diferença em relação a muitos dos meus colegas, é que eu procuro a aceitação das pessoas. Uhum. Porque as pessoas, por vezes, têm rejeição. Sim, claro. Há uma resistência. Claro, claro. E quando eu já tive muitas recusas em fazer fotografias, mas procuro que as pessoas aceitem. E eu desenvolvi uma capacidade que é com o olhar, compreender se as pessoas aceitam ser fotografadas. São cúmplices do seu olhar também. Exatamente. Raramente me engano, já pareço outra pessoa a falar. Raramente me engano, dúvidas tenho sempre, mas pronto. Acho que me aconteceu uma ou duas vezes dizer-me, eu não quero ser fotografado. E depois eu começar a falar com as pessoas e dizer, então não, então está bem. Uhum. Percebe? Há uma... Uma confiança, se quiser. Uma confiança. E uhum. se reparar nas minhas fotografias, normalmente as pessoas estão-me a ver. Uhum. Estão-me a ver. E eu acho que essa é a forma de olharem para quem está a ver os livros, uhum. para quem está a ver as imagens. Acho que a forma da gente encontrar as pessoas é olhar para elas. Uhum. A gente olha para elas e pronto, há situações que não é? Que uhum. há os mortos, quando a gente fala claro. Aos mortos uhum. e as pessoas que estão inanimadas. E, uhum. Isso é preciso muito, muito cuidado ao fazer esse tipo de coisas. Eu já estive em situações de todo o tipo, situações de ponto de vista emocional muito intensas. Já estive perante situações dramáticas de pessoas a quem morreram os filhos ou a quem morreram os pais. E é preciso algum cuidado e é preciso não tratar as pessoas como objetos. Um objeto e um mero adereço estético. Claro. E eu penso que tenho esse cuidado. Uhum. Uma das coisas, e estamos a chegar com muita pena ao final da nossa entrevista, é um pouco isto. Até que ponto é que a necessidade de clareza, aquilo que poderá ser, vamos lá, uma sua preocupação maior, e pode parecer quase um contrassenso aquilo que eu vou dizer, ou não sei, até que ponto as suas fotografias são um texto em imagem? Aquilo que há para dizer, uma imagem vale por mil palavras, é um lugar comum, mas até que ponto é que uma fotografia sua é uma notícia? Até que ponto é que também essa preocupação, imaginemos quando está a fazer reportagem da queda do Ceausescu, ou a guerra no Iraque, ou em conflitos abertos parecidos com este, mas também ao mesmo tempo uma mulher numa fábrica trabalhando, ou a brasileira em Braga, um par de namorados, que é uma fotografia cheia de poeticidade de uma cidade que de poesia às vezes tem muito pouca, ou quase nenhuma, mas até que ponto é que estes momentos, estes pequenos relâmpagos, se quiseres, ou epifanias, ou girândolas de criatividade, também arrastam sempre essa preocupação. Isto é uma notícia. Não é a questão da notícia. Ou uma notícia. Isto é um texto para ser lido ao interno. Não, não tem esta preocupação. Não. Eu digo isso de outra maneira. Aquilo que eu faço é jornalismo. Uhum. Ou melhor, é fotojornalismo. Uhum. São fotografias. Eu faço leituras de situações e proponho leituras dessas mesmas situações. Uhum. É assim, eu costumo dizer a mim mesmo que é o mundo, os sítios, para mim tudo é fotografias, as fotografias estão em todo lado. Uhum. Eu só tenho que as saber encontrar. Eu sou uma espécie de pesquisador de ouro, mas que encontra sempre ouro. Uhum. Percebe? Uhum. Porque as imagens estão em todo lado. Estão em todo. É assim, nós só temos que olhar e ver, ver e compreender. Uhum. E se nós compreendermos, então conseguimos fotografar. Depois, há mais uma coisa que eu gostava de dizer. Eu gosto muito de fotografia, propriamente dito, do aspecto técnico, do aspecto lúdico. Uhum. O trabalhar a... Sim, eu fui educado por fotógrafos. A questão, aquela linha... As fotos têm regras, têm que estar focadas, têm que ter qualidade, têm que ter informação, têm que ter uma série de conjuntos... Luz, tudo. Luz, tudo, que as torna apelativas. Uhum. Não gosto de fazer fotos... Aquilo que eu chamo de fotos pindéricas e desfocadas. Não, eu gosto das coisas muito... Pronto. Eu sei que sou um bocado clássico, sou old school, como sou da velha escola, mas é assim que eu sou e é assim que vou continuar a ser e é assim que vou continuar a fotografar. Em meu nome pessoal e em nome dos ouvintes do programa Livros com Rumo e da Rádio Universitária do Minho, quero agradecer a simpatia e a atenção e todo o cuidado que teve o Alfredo Cunha, ao conceder esta entrevista, e tudo a propósito da Cortina dos Dias, o lançamento da Porto Editora, mais do que um livro de fotografia, é uma obra de arte, mais do que uma obra de arte, é o disponibilizar um tempo e uma memória, memória essa que nunca, de modo algum e em qualquer circunstância, deve ser perdida ou esquecida. Em meu nome pessoal, quero agradecer, e foi um grande prazer e uma grande honra conhecer pessoalmente o homem que me deu muito do meu imaginário, principalmente da liberdade que nós hoje, passados quase 40 anos, vivemos. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigado, eu. Boa noite. Chegado o final de mais uma edição de Livros com Rumo, hoje com a transmissão da segunda parte da conversa com o fotógrafo e jornalista Alfredo Cunha. Despedimos com promessa de regresso já na próxima semana. Entretanto, já sabe, pode sempre contar connosco em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e também para download. Tenha uma boa noite.